Oi, gente, eu tava orando e então Deus ministrou no meu coração de entregar uma palavra para os jovens. Mas não para apenas jovens, mas principalmente para aqueles jovens e adolescentes que já conhecem a verdade, que já sabem que Jesus existe, já conheceram, pelo menos já ouvi falar, mas que de alguma forma retrocederam. Se deixaram levar pelas coisas que o mundo tinha para oferecer, se deixaram levar pelas tentações, as festas, as drogas, a prostituição. Às vezes eu fico imaginando o que se passa nessas cabeças. Eu sei que deve ser muito difícil voltar para Deus. Deve ser muito difícil largar, depois de já estar afundado, largar tudo, todas as coisas do mundo para se voltar para Deus. Mas eu tenho uma coisa para te dizer, que tudo que tu pensa que tem não é nada. Que nada desse mundo vale, porque nada daqui tu vai levar. Se tu pensa que se drogando, se prostituindo, tu vai ser feliz, tu não vai ser feliz. Que a verdadeira alegria a gente não encontra nas coisas do mundo, porque as coisas do mundo são vazias. Mas as coisas de Deus são eternas. E a verdadeira alegria só está naquilo que Deus tem para nos oferecer. Aí tu diz: não, mas a igreja não é para mim. A igreja não, eu não quero saber de igreja. Igreja não importa. Importa. Porque a igreja não é o templo, a igreja não é o edifício, a igreja é você. Deus deixa isso muito claro, que a igreja somos nós. Nós devemos ser morada do Espírito Santo, ele tem que morar dentro de nós. Eu não sei pelo que está passando, eu não sei qual é a situação que tu tem enfrentado, mas eu sei que Deus tem algo muito maior e muito melhor para tua vida, porque ele diz na palavra dele que os planos dele não são para nos fazer regredir, mas para nos fazer prosperar. E eu creio que Deus quer te fazer prosperar. Só que tu precisa dar o primeiro passo. Não pense que que as pessoas vão te acolher mal, que você vai ser maltratado pelo fato de você ter passado por tais coisas. Porque esse não é o nosso papel não é julgar, isso não cabe a nós. Mas eu tenho certeza que tem alguém, independente das pessoas, que vai te receber de braços abertos. Esse alguém é Jesus. E ele te chama todos os dias. Ele está só esperando o um momento para te abraçar. Não adianta a gente chegar lá no céu e pedir perdão, dizer que a gente se arrepende no momento do juízo final. Porque aí Deus vai nos olhar e ele vai dizer: afasta-te de mim, pois não vos conheço. Por que tu me negaste no céu? Por que tu me negaste na terra? Tenho que te aceitar no céu se tu me negou na terra? A gente pensa que servir a Deus é muito difícil. É difícil. Tá escrito que o caminho é estreito. Só que também tá escrito que a nossa vida não é aqui na terra, que nós não somos seres deste mundo. Porque o mundo, as coisas que estão no mundo, jaz do maligno. Mas que nós devemos buscar primeiro as coisas do reino e a sua justiça. E os demais vos serão acrescentados. Então não pense que vai ser perda de tempo você ir para a igreja buscar o Senhor. Porque vai ser a melhor coisa que tu vai poder fazer. Aí tu pensa: ai, o que que eu vou dizer para os meus filhos? Que eu não aproveitei nada da minha infância, que eu não aproveitei nada da minha juventude. Aí tu vai olhar e tu vai dizer assim pra eles: eu aproveitei da melhor forma que eu pude. Porque na tua idade eu pude conhecer Jesus e pude reconhecer que ele era o único e suficiente Salvador da minha vida. E que se não fosse pela misericórdia dele e pela sua graça, eu não estaria mais aqui. E eu não sei o que seria de mim se eu não tivesse seguido por esse caminho. Talvez eu nem estivesse mais aqui, porque tudo que eu tenho foi ele que me deu. se é que eu tenho alguma coisa nessa terra. Tem coisa mais linda do que tu dizer isso para um filho, do que tu dizer isso para alguma pessoa? Não tem. Então, é isso que eu quero te dizer, que independente do que tu tem passado, Deus está de braços abertos, Jesus está de braços abertos para te acolher. E que não existe pecado e pecadinho, Deus não vai medir se você roubou ou se você mentiu. Porque não existe acepção de pessoas, assim como não existe acepção de pecados e de coisas religiosas. Mas existe um Deus que te ama e que está te chamando. E esse é o momento para você se voltar e entregar o teu caminho a Ele. Espero que essa palavra tenha te edificado de alguma maneira e que tenha tocado no teu coração.